When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 142ª emissão de Quatras de Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje daremos continuidade à série de emissões dedicada a alguns dos maiores êxitos musicais dos últimos 50 anos. Depois da década 1960, desta feita, as quadras temporais irão localizar-se exclusivamente nos anos 70 do século passado. Logo no arranque da década, em 1970, foi comercializado o último single dos The Beatles, antes da saída de Paul McCartney, numa época em que o grupo do Liverpool já não contava com a contribuição de John Lennon. Do álbum com o mesmo nome, os The Beatles cantavam e tocavam Let It Be, canção que iniciou o nosso espaço de hoje. 1970, que foi oficialmente o último ano da carreira dos The Beatles. De Inglaterra viajamos até ao nosso belo e estimado país, Portugal. O Festival RTP da Canção do ano seguinte, 1971, consagrou a voz de António de Jesus Montes, Tony Xaviegas e os versos de José Carlos Ari dos Santos. Se os amigos ouvintes para tal me dão anuência, irei de seguida parafrasear Ana Maria Lucas, que apresentou o referido certame com a companhia de Henrique Mendes. Com a vossa licença. Passamos agora à canção número 2, Menina. Música de Nuno de Nazaré Fernandes. Letra de Ari dos Santos. Orquestração é de Augusto Algueró. Intérprete, Tonisha. Menina, na rede fica lavado. Água da sede dos olhos, pão que não foi amassado. Menina do riso aos molhos, minha saiba de pinheiro. Menina do freio aos molhos, ao fazer o sem carteiro. Corpo inteiro, com tranças de madrugada, que se levanta primeiro do que a terra alvoroçada. Menina de corpo inteiro, com tranças de madrugada, menina de corpo inteiro, com tranças de madrugada. Menina, não sai aos molhos, quem na vê fica lavado. Água da sede dos olhos, pão que não. Menina de fato novo, a vampária da terra, rosa brava, rosa fofa, a brisa do alto da serra. Rosa brava, rosa fofa, brisa do alto da serra. Rosa brava, rosa fofa, brisa do alto da serra. Rosa brava, rosa fofa, a brisa do alto da serra. Em 1972 foi dada a conhecer a melodia mais popular da carreira do norte-americano Johnny Nash. Do álbum com o mesmo título, ouçamos I Can See Clearly Now. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, bright, bright, bright sunshiny day. It's gonna be a bright, bright, bright, bright sunshiny day. I think I can make it now. Aquele que, outrora, era o evento musical que parava Portugal. Rimou e é verdade, amigos ouvintes. Trata-se do Festival RTP da Canção, que em 1973 foi conquistado por Fernando Tordo, que trazia na sua voz fragmentos sonoros da já iminente mudança política e social no nosso país, em Tourada. Não importa sol ou sombra, camarotes ou barreiras, toreamos ombro a ombro as feras. Ninguém nos leva ao engano, toreamos.

abram aulas para a 21ª edição do Festival Eurovisão da Canção. Em 1976, na Holanda, a vitória sorriu aos representantes do Reino Unido. O agrupamento musical Brotherhood of Man, que cantou a melodia divertida intitulada Save Your Kisses for Me. Though it hurts to go away, it's impossible to stay. But there's one thing I must say before I go. I love you. I love you. You know, I'll be thinking of you in most everything I do. Now the time is moving on, and I really should be gone. But you keep me hanging on for one more smile. I love you, I love you, all the while. With your cute little way, will you promise that you'll say your kisses for me? Save all your kisses for me. Save them up for me. Your kisses for me. Save all your kisses for me. Bye bye, baby, bye bye. Don't cry, honey, don't cry. Gonna walk out the door, but I'll soon be back for more. A próxima canção foi um dos maiores sucessos comerciais ao longo da década retratada no nosso espaço de hoje. 1977 foi o ano de lançamento de um single dos The Eagles, banda originária dos Estados Unidos da América, uma música que tinha o mesmo título do álbum divulgado no ano anterior, Hotel California. She showed me the way. There were voices down the corridor.

and the Sultans. Yeah, the Sultans play Creole. Creole. We are the Sultans. We are the Sultans.